sinto-me atingido na minha honra profissional e pessoal, e obviamente não posso ficar satisfeito com isso, porque mais uma vez se faz uma acusação ao meu desempenho enquanto funcionário apenas para me tentarem atingir enquanto candidato de coligação PSD-CDS. Portanto, não posso aceitar uma situação dessas, principalmente quando são alegadas situações que não correspondem à verdade. Eu conheci, de facto, alguém que se apresentou na Câmara Municipal com a identificação de Vasco Lopes, que se apresentou como responsável por uma empresa de consultadoria que desenvolve candidaturas para empresas que querem ter acesso a financiamentos comunitários para a instalação de atividades industriais, de investimentos empresariais, e foi nessa condição que apresentei todas as informações que dispunha, e de facto dispunha de muitas informações, relativamente ao polo industrial de Sexta-feira. Portanto, foi-lhe mostrada inclusive a planta do Polo Industrial de Sexta-feira, mas também foi dito que os lotes que estavam lá identificados tinham compromissos assumidos com empresas a quem os mesmos lotes foram atribuídos. Eu cheguei várias vezes a dizer ao Sr. Presidente da Câmara, deveria ser preparada uma proposta, eu posso fazer uma proposta para levar à reunião de Câmara, para se proceder à reversão desses lotes, para eles ficarem livres para atribuir a outras empresas, porque as empresas que os têm na sua posse não cumpriram os prazos que estão no regulamento para apresentarem projeto para o licenciamento dos pavilhões e para o início das atividades, e portanto estão em cumprimento relativamente ao regulamento, e portanto eu acho que devíamos de facto proceder à reversão desses lotes para eles poderem ficar livres para atribuir a outras empresas. E o Sr. Presidente nunca quis que eu fizesse essa proposta, inclusive disse-me várias vezes, não, deixa lá que eu vou falar com eles, deixa lá que eu vou falar com eles. Ou seja, quando as coisas implicam um contacto que gera algo de menos positivo ou de negativo para os munícipes, o Sr. Presidente da Câmara nunca fez esses contactos. É preferível dar-lhe sempre as notícias agradáveis. As notícias agradáveis nunca lhes deu. E agora vem-me acusar a mim, exatamente para tentar justificar o seu mau desempenho na capacidade de cativação de empresas, de ter sido eu responsável por uma empresa que verdadeiramente eu nem sequer sei qual era realmente a atividade que se pretendia instalar no Polo Industrial do Seixo por parte do Sr. Vasco Lopes, que me contactou, e de facto nunca houve nenhum pedido formal, houve um pedido de informação que lhe foi transmitida. Pedido formal de alguma empresa para se instalar no Polo Industrial do Seixo da Beira não existe, porque os pedidos formais têm que vir por escrito, dão entrada no sistema de gestão documental da Câmara Municipal, e se isso tivesse acontecido, o Sr. Presidente da Câmara, obviamente e automaticamente, teria tido conhecimento dessa informação. Eu cumpri o meu papel, foi prestar a informação que me foi solicitada. Não havendo nenhum pedido formal, muito menos com o preenchimento do formulário próprio para essa finalidade, não havia razão nenhuma para eu transmitir essa informação, porque tal como fiz com esse senhor que me contactou na altura, fiz com muitas outras pessoas e muitos outros empresários que me contactaram no sentido de saber que lote é que há na zona industrial, e eu dava-lhes a informação dizendo que existe este disponível, mais aquele, as condições de atribuição dos lotes são estas, que é inclusive a enviar vários e-mails para várias pessoas no sentido de lhes indicar, se fizerem o pedido, devem fazer constar no vosso pedido informações sobre este tipo de assuntos que são essenciais para a decisão que a Câmara tem que tomar, nomeadamente qual é o número de postos de trabalho, qual é o valor de investimento que vão fazer em obras, qual é o valor de investimento que vão fazer em equipamento. Portanto, todas essas informações foram sempre dadas com total transparência, com total lisura. Portanto, dizer-se agora que já havia uma agenda, não havia agenda nenhuma, a minha agenda foi sempre a mesma. Foi cumprir as minhas obrigações da forma mais competente e dedicada que eu sempre fui capaz de fazer. E, portanto, também dessa vez foi o que aconteceu. Portanto, fazer isto nesta altura só tem uma justificação, que é a tentativa de me tentarem, de me atingirem enquanto candidato. E, portanto, hão de ter o sucesso que entendem que ter, eu hei de ter o sucesso que entendo que ter. Agora, há uma coisa que eu vou fazer, é todo o meu comportamento enquanto candidato há de ser sempre feito com elevação, total elevação e respeito por todos, inclusivamente pelos meus adversários, mesmo que eles me ataquem desta forma suíça. Vai ser sempre com elevação. Muito e, portanto, bem. O Sr. Presidente da Câmara, se entende dançar este tango desta maneira, não vai dançar comigo, porque eu não estou disponível para dançar este tango com ele. Para mim, se quiser fazer alguma coisa comigo em termos de debate político, que o faça com elevação, terá de mim exatamente essa correspondência com a elevação também. Desta forma, não. Não estou disponível para isto. Agora, não me ataquem desta maneira, pensando que eu me calo, porque não me calo. Quem não se sente não é filho de boa gente. Muito bem, Francisco, mas também ontem o empresário deu conta de que, de certo, falou consigo, reuniu consigo, mas que houve uma certa altura em que os contactos foram bloqueados, que não conseguiu contactar mais. Como é que responde a esta acusação? Pois, mas isso terá que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, porque foi ele que me retirou das funções. O Sr. Presidente da Canal, aliás foi dito pelo senhor que falou ontem na reportagem da Centro TV, e presumo que vossa também, foi dito que foi num tempo de pandemia que esses contactos foram feitos. Ora, como vocês se lembram, eu fui destituído das minhas funções de chefe da equipa multidisciplinar no dia 23 de julho. A partir daí eu deixei de ter competências em todas as áreas, exceto naquela que tinha a ver com a equipa dos fundos comunitários, que foi a única que ainda, na qual eu ainda fui mantido em funções, por todas as outras atividades. E posso dizer que, inclusive, houve assuntos que foram tratados relativamente à nova zona industrial, da ampliação da zona industrial aqui em Oliveira, que sem me terem dado conhecimento, começaram a ser tratados por outros membros do gabinete de apoio ao Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente pelo Henrique Barreto. Sem o meu conhecimento, eu comecei-me a perceber que havia outras pessoas a tratar de assuntos que normalmente era eu que tratava, e eu percebi, pronto, não me disseram nada, mas já percebi que também essas funções foram retiradas. Como é que queria que eu me incomodasse em tentar tratar de assuntos com o Sr. Vasco Lopes, ainda mais quando tudo que me foi pedido foi-lhe dito, foram-lhe dadas todas as informações. Portanto, se eu fui contactado por ele para essas finalidades, não foi para o meu telefone pessoal, porque eu já não tinha telefone de serviço. E se eu fui contactado por outras vias, nomeadamente foi referido à existência de e-mails, eu não tenho nenhum e-mail relativamente ao qual eu senti-se a obrigação de ter que prestar respostas, porque não ontem estive mais uma vez a verificar e não há, e não existe nenhum e-mail nos meus contactos de e-mail que se referisse a esse assunto. Lembro-me realmente dos contactos pessoais e telefónicos, mais do que isso não houve. E também insisto na ideia, nunca houve uma apresentação de nenhum projeto concreto empresarial, qual era o setor de atividade, qual era a finalidade, qual era a área do terreno que se pretendia, nada, nunca houve nenhuma informação desse tipo. Como é que quer que eu cumprisse uma obrigação relativamente à qual não havia informação suficiente para eu poder fazer mais do que aquilo que fiz? Portanto, isto é a tentativa de me atingirem enquanto candidato. Pois sim, senhora, continuem com essa prática que eu cá estou a fazer o meu caminho da minha maneira que eu sei fazer, que é de uma forma elevada e respeitosa.